Cheiro 45, página 399. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 10 dias. Fiz um telefonema para chamar uma pessoa. O encontro só pode acontecer à noite. Há complicações previsíveis, por isso passo o dia a ataviar-me e a preparar-me. Limpo-me numa casa de banho do McDonald's, gel verde em toalhas de papel molhadas, e visto um vestido de alças barato e fino como papel. Penso no que irei dizer. Estou surpreendentemente ansiosa. Estava farta da vida de porcaria. A máquina de lavar comunitária, sempre com roupa interior molhada lá dentro, presa nos raios da parte de cima do tambor e que tinha de ser tirada para fora com dedos hesitantes em pinça. O canto do tapete da minha cabana, que estava sempre misteriosamente úmido, a torneira a pingar na casa de banho. Às 5 da tarde, arranco com o carro para norte, rumo ao local de encontro, um casino junto ao rio chamado Horseshoe Alley. Aparece de repente um maciço de neon a piscar no meio de uma floresta pouco densa. Chego com o depósito vazio, um clichê que nunca tinha posto em prática. Estaciono o carro e aprecio a vista. Uma migração de idosos, caminhando como insetos de asas partidas, apoiados em andarilhos e bengalas, puxando tanques de oxigênio em direção às luzes brilhantes. Entrando e saindo agilmente dos grupos de octogenários, vêem-se rapazes apressados e demasiado aperaltados que viram muitos filmes passados em Vegas e não sabem como é cáustico vê-los tentar imitar a sofisticação dos Red Pack com fatos baratos nas florestas do Missouri. Ao entrar, passo por baixo de um painel publicitário luminoso que promove, apenas por 2 noites, a reunião de um grupo de música do WOP dos anos 50. Lá dentro, o casino é frio e sem ventilação. As ranhuras das moedas tilintam. Alegres chilreios eletrónicos que não condizem com os rostos parados e abatidos das pessoas sentadas em frente das máquinas a fumar cigarros por cima de máscaras de oxigênio penduradas. Introduz moeda, introduz moeda, introduz moeda, introduz moeda, ding, ding, ding, introduz moeda, introduz moeda. Um grupo de rapazes podres de bêbados passa por mim aos tropeções. É uma despedida de solteiro e os lábios dos rapazes estão molhados dos shots. Nem sequer reparam em mim, com o cabelo curto e acinzentado. Estão a falar sobre raparigas. Vamos arranjar umas raparigas. Mas, tirando eu, as únicas raparigas que ali vejo já têm uma certa idade. Os rapazes afogarão seu desapontamento na bebida e tentarão não matar os outros condutores a caminho de casa. Espero num pequeno bar, na ponta esquerda da entrada do casino, como combinado, e vejo a banda de rapazes envelhecida a atuar para um público de cabelos brancos que se move e bate palmas o tempo todo, enfiando os dedos deformados em taças de amendoins de cortesia. Os cantores esqueléticos, emurchecidos por baixo dos smokings ofuscantes, redupiam lenta e cuidadosamente sobre as próteses de anca, na dança do moribundo. A princípio, o casino pareceu uma boa ideia. Mesmo à beira da estrada, cheio de bêbados e velhos, nem uns nem outros conhecidos pela sua boa visão. Mas estou a sentir-me nervosa com tanta gente, ciente das câmaras existentes em cada recanto e das portas que podem fechar-se de repente. Estou quase a ir-me embora quando ele chega, sem pressas. Amy. Chamei o delicado Desi para vir em meu auxílio e para ser meu cúmplice. Desi, com quem nunca perdi completamente o contacto e que, apesar do que contei a Nick e aos meus pais, não me enerva minimamente. Desi, outro homem ao longo do Mississippi. Sempre soube que podia vir a ser-me útil. É bom ter pelo menos um homem que se pode usar para qualquer coisa. Desi é o cavaleiro branco por excelência. Adora mulheres perturbadas. Ao longo dos anos, depois do Wickshire, quando conversávamos, perguntava-lhe pela última namorada. E fosse qual fosse a rapariga, ele dizia sempre: "Oh, não está muito bem, infelizmente." Mas eu sabia que era felizmente para Desi. Os distúrbios alimentares, a viciação em analgésicos, as depressões traumatizantes. A sua maior felicidade é estar à cabeceira de uma cama. Não na cama, apenas empoleirado nas proximidades, com caldo e sumo e a voz suavemente empertigada. Pobre querida. Agora está aqui, vestindo um elegante fato branco, de pino de verão. Desi muda o guarda-roupa mensalmente. Aquilo que era apropriado para junho não serve para julho. Sempre admirei a disciplina, a precisão do vestuário dos Collings. Está com bom aspecto. Eu não. Estou demasiado ciente dos meus óculos úmidos e do rolo extra de carne na cintura. Amy toca na minha face e depois puxa-me para um amplexo. Não para um abraço apertado. Desi não abraça dessa forma. É mais como ficar contida por algo feito à nossa medida. Querida, nem imaginas. Aquele telefonema, pensei que tinha enlouquecido. Pensei que estava a imaginar coisas. Sonhava, acordado, com a possibilidade de estares viva. E de repente, aquele telefonema. Tu estás bem? Agora estou, digo. Agora sinto-me segura. Tem sido horrível. E depois desato a chorar. Lágrimas a sério, não planeadas, mas que me deixam tão aliviada e se adequam ao momento de forma tão perfeita que solto inteiramente as minhas emoções. O stress abandona-me na forma de lágrimas. A audácia de pôr o plano em prática, o medo de ser apanhada, a perda do meu dinheiro, a traição, os maus tratos, a pura desolação de estar por minha conta em risco pela primeira vez na vida. Fico bastante bonita depois de um choro de cerca de 2 minutos, mais tempo do que isso, o nariz fica a pingar e o inchaço instala-se. Mas até essa altura os meus lábios ficam mais cheios, os meus olhos maiores, as minhas faces coradas. Conto, enquanto choro, no ombro decidido do Desi, um Mississippi, 2 Mississippi, esse rio outra vez. E reprimo as lágrimas, passado 1 minuto e 48 segundos. Desculpa não ter conseguido chegar aqui mais cedo, querida, diz Desi. Eu sei como Jacqueline se encarrega de preencher a agenda, respondo. A mãe de Desi é um assunto sensível na nossa relação. Ele analisa-me. Tu estás muito diferente, diz. Sobretudo no rosto. Está tão cheio. E o teu pobre cabelo está... Contém-se. Amy, nunca pensei poder ficar tão grato com alguma coisa. Diz-me o que aconteceu. Conto-lhe uma narrativa gótica de possessividade e raiva. De brutalidade, tipo bife com batata do Midwest. De gravidez descalça. De domínio animal. De violação e comprimidos e álcool e punhos, botas de cowboy pontiagudas nas costelas, receio e traição, apatia parental, isolamento e as últimas palavras eloquentes de Nick: nunca me poderás deixar, eu mato-te, hei de encontrar-te, aconteça o que acontecer, tu és minha. A forma como tive de desaparecer pela minha própria segurança e pela segurança do meu futuro filho. E como precisava da ajuda de Desi, o meu salvador. A minha história iria satisfazer o desejo de Desi por mulheres destroçadas. Eu era agora a mais traumatizada delas todas. Há muito tempo, quando andava no colégio interno, tinha-lhe contado sobre as visitas noturnas que o meu pai fazia ao meu quarto. Eu, com uma camisa de noite cor-de-rosa com folhos, de olhos pregados ao teto, até ele terminar. Desi ama-me desde essa mentira. E sei que ele fantasia fazer amor comigo, mergulhar em mim de forma suave e tranquila, afagando-me o cabelo. Sei que ele me imagina a chorar baixinho enquanto me entrego a ele. Não posso voltar à minha vida antiga, Desi. Nick, mata-me. Nunca me hei de sentir segura. Mas não posso deixá-lo ir para a prisão. Só queria desaparecer. Não percebi que a polícia ia pensar que tinha sido eu. Olho gentilmente para a banda em palco, onde um septuagenário esquelético está a cantar sobre amor. Perto da nossa mesa, um tipo de costas direitas, com o bigode aparado, atira a chávena para um caixote de lixo ao pé de nós e dá barraca. Expressão que aprendi com o Nick. Quem me dera ter escolhido um lugar mais pitoresco. E agora o tipo está a olhar para mim, a inclinar a cabeça para o lado, numa confusão exagerada. Se fosse um desenho animado, coçaria a cabeça e faria um som uic, uic, tipo borracha. Por alguma razão penso, parece polícia, e viro-lhe as costas. Nick, é a última coisa com a que te deves preocupar, disse Desi. Dá-me essa preocupação que eu trato disso. Estendo a mão, num gesto antigo, ele é o meu guardador de preocupações. Era um ritual que tínhamos em adolescentes. Finge colocar qualquer coisa na palma da sua mão e ele fecha os dedos sobre ela. E eu sinto-me melhor. Não, não vou tratar disso. Espero que Nick morra por aquilo que te fez, disse ele. Numa sociedade sã, era isso que acontecia. Pois, mas vivemos numa sociedade insana. Por isso preciso continuar escondida, redargui. Achas que é horrível da minha parte? Já sei a resposta. Querida, é claro que não. Estás a fazer aquilo que foste obrigada a fazer. Seria uma loucura proceder de outra forma. Não pergunta nada sobre a gravidez. Eu sabia que ele não o faria. És a única pessoa que sabe disto. Eu tomo conta de ti. O que posso fazer? Finges-me relutante, mordo a ponta do lábio, desvio o olhar. E depois volto a fitar Desi. Preciso de dinheiro para continuar a viver durante uns tempos. Pensei em arranjar um emprego, mas... Não, não faças isso. Tu estás em toda a parte, Amy. Em todos os noticiários, em todas as revistas. Alguém acabaria por te reconhecer, mesmo com este teu novo corte desportivo, diz ele, tocando-me no cabelo. És uma mulher linda. E as mulheres lindas têm dificuldade em desaparecer. Infelizmente, creio que tens razão, respondo. Só não quero que penses que me estou a aproveitar de ti. Não sabia onde mais poderia... A empregada de mesa, uma morena vulgar, disfarçada de morena bonita, vem ter connosco e pousa as nossas bebidas na mesa. Viro-lhe a cara. E vejo que o tipo curioso do bigode está um bocadinho mais próximo. Observar-me com um meio sorriso. Estou em baixo de forma. A antiga Amy nunca teria vindo aqui. A minha mente está adulterada pela Coca-Cola Diet e pelo meu próprio odor corporal. Pedi-te um gin tónico, digo. Desi faz um esgar delicado. O que foi? Pergunto, mas já sei o que se passa. Isso é a minha bebida de primavera. Agora é o uísque com ginger ale. Então pedimos uma dessas para ti. Eu fico com o teu gin. Não, não faz mal, não te preocupes. O Mirone aparece novamente na minha visão periférica. Aquele tipo de bigode, não olhes agora. Está a olhar fixamente para mim? Desi olha de relance e abana a cabeça. Ele está a ver os cantores, diz a palavra de forma dúbia. Tu não queres apenas algum dinheiro. Vais ficar farta deste subterfúgio, de não seres capaz de olhar as pessoas de frente, de teres de viver entre... Abre os braços para incluir o casino inteiro. Pessoas com quem presumo não tenhas muito em comum. De teres de viver abaixo dos teus recursos. É assim que vai ser durante os próximos 10 anos. Até eu ter envelhecido o suficiente e a história ter desaparecido e eu poder sentir-me confortável. Ah, estás disposta a fazer isto durante 10 anos, Amy? Shhh, não digas o meu nome. Cathy, ou Jenny, ou Megan, ou seja lá o que for, não seja ridícula. A empregada de mesa regressa e Desi dá-lhe uma nota de 20 e manda-a embora. Ela afasta-se a sorrir, segurando a nota de 20 como se fosse uma coisa invulgar. Tomo um gole da minha bebida. O bebê não se vai importar. Não creio que Nick apresente queixa se voltares, diz Desi. O quê? Ele passou lá por casa para falar comigo. Acho que sabe que a culpa é dele. Ele foi falar contigo? Quando? Na semana passada. Antes de eu falar contigo, graças a Deus. Nick tem mostrado mais interesse por mim nestes últimos 10 dias do que nos últimos anos. Sempre tinha querido um homem disposto a lutar por mim. Uma luta brutal e sangrenta. O facto de Nick ter ido interrogar Desi era um belo começo. E o que é que ele disse? Pergunto. Como é que ele te pareceu? Pareceu-me um idiota de primeira água. Ele queria culpar-me, a mim. Contou-me uma história doida sobre a forma como eu sempre gostara daquela mentira. Acerca de Desi se ter tentado matar por minha causa. Ele tinha mesmo ficado devastado com a nossa separação. E tinha sido muito desagradável e sinistro a rondar o campus na esperança de que eu o aceitasse de volta. Portanto, podia muito bem ter tentado suicidar-se. O que é que Nick disse sobre mim? Creio que ele sabe que já não te pode magoar. Agora que o mundo sabe quem és e se importa contigo, ele ia ter de te deixar voltar em segurança e podias divorciar-te dele e casar com o homem certo. Bebeu um gole. Finalmente. Não posso voltar, Desi. Mesmo que as pessoas acreditassem em tudo sobre os abusos cometidos por Nick, eu continuaria a ser a pessoa odiada. Fui eu que os enganei. Seria a maior pária do mundo. Serias a minha pária e eu amar-te-ia, independentemente de tudo, disse Desi. Nunca terias de lidar com nada disso. Não poderíamos voltar a dar-nos com ninguém. Podíamos sair do país, se quisesses, viver em Espanha, Itália, onde tu quisesses, e passar os dias a comer mangas ao sol, dormir até tarde, jogar Scrabble, folhear livros ao acaso, nadar no oceano. E quando eu morresse, seria uma nota de rodapé bizarra, um circo de horrores. Não, eu tenho o meu orgulho, Desi. Não te vou deixar voltar para uma vida num parque de caravanas. Vem comigo. Instalamos-te na casa do lago. É muito isolada. Eu levo-te os artigos de mercearia e tudo o que precisares a qualquer hora. Podes esconder-te sozinha até decidirmos o que fazer. A casa do lago de Desi era uma mansão e levar artigos de mercearia era tornar-se meu amante. Conseguia sentir essa necessidade a sair dele como calor. Estava a contorcer-se um bocadinho debaixo do seu fato, querendo que isso acontecesse. Desi era um colecionador. Tinha 4 carros, 3 casas, carradas de fatos e sapatos. Gostaria de saber que eu estava escondida numa redoma, a derradeira fantasia do Cavaleiro Branco. Rouba a princesa maltratada às suas circunstâncias miseráveis e coloca-a sob a sua proteção dourada num castelo onde mais ninguém pode entrar a não ser ele. Não posso fazer isso. E se a polícia descobre de alguma forma e vai fazer uma busca? Amy, a polícia pensa que estás morta. Não, para já tenho de ficar por minha conta. Podes dar-me apenas algum dinheiro? E se eu disser que não? Então saberei que a tua oferta de ajuda não é genuína, que és como Nick e que apenas queres controlar-me, seja como for. Desi ficou calado, engolindo a sua bebida de maxilares cerrados. Mas que coisa mais monstruosa para se dizer! É uma maneira de agir monstruosa. Eu não estou a agir assim, disse ele. Estou preocupado contigo. Experimenta a casa do lago. Se te sentires constrangida com a minha presença, se te sentires desconfortável, vais-te embora. O pior que pode acontecer é teres uns dias de descanso e relaxamento. De repente, o tipo de bigode está junto à nossa mesa com um sorriso trêmulo no rosto. Minha senhora, por acaso não tem nenhum parentesco com a família Enlow? Ou tem? Pergunta. Não, digo e viro o rosto. Desculpe, é que é parecida com. Nós somos do Canadá. Agora quero desculpar, diz Desi bruscamente. E o tipo revira os olhos, murmura um credo e volta para o bar. Mas continua a olhar para mim. É melhor irmos embora, diz Desi. Vem para a casa do lago. Levo-te lá agora. Põe-se de pé. A casa do lago de Desi teria uma cozinha enorme. Teria quartos por onde poderia deambular. Os quartos seriam tão grandes que eu poderia rodopiar neles, a cantar a música no coração. A casa teria rede Wi-Fi e televisão por cabo, para todas as minhas necessidades de centro de comando. E uma enorme banheira, e roupões felpudos, e uma cama que não ameaçava desabar. Também teria Desi, mas Desi podia ser controlado. No bar, o tipo continua a olhar para mim, de forma menos benevolente. Inclino-me e beijo Desi suavemente nos lábios. Tem de parecer que a decisão é minha. És um homem tão maravilhoso. Desculpa pôr-te nesta situação. Eu quero estar nesta situação, Amy. Estamos de saída a passar por um bar particularmente deprimente, com a televisão a fazer-se ouvir em todos os recantos, quando vejo a Putéfia. A Putéfia está a dar uma conferência de imprensa. Andy parece minúscula e inofensiva. Parece uma babysitter, e não uma babysitter pornográfica, mas sim a rapariga do fundo da rua, daquelas que brinca mesmo com os miúdos. Eu sei que aquela não é a Andy verdadeira, porque a segui na vida real. Na vida real, ela usa tops justos, que lhe realçam os seios, calças de ganga moldadas ao corpo e cabelo comprido e ondulado. Na vida real tem um ar sexualmente apelativo. Agora traz um vestido camiseiro com folhos, o cabelo enfiado atrás das orelhas e dá a ideia de ter estado a chorar. Dá para ver, devido às pequenas bolsas cor-de-rosa por baixo dos olhos. Parece exausta e nervosa, mas muito bonita. Mais bonita do que tinha achado antes. Nunca a tinha visto tão perto. Tem sardas. Oh, merda, diz uma mulher à amiga. Uma ruiva, tipo cabernet barato. Oh, não. E eu que estava a começar a sentir pena do tipo, diz a amiga. Tenho porcaria no frigorífico, mais velha do que aquela miúda. Mas que idiota. Andy está de pé, atrás do microfone, e baixa os olhos de pestanas escuras para uma declaração cujas folhas tremem na sua mão. O seu lábio superior está úmido, brilha sob as luzes das câmaras. Ela passa o indicador para limpar suor. A minha declaração é a seguinte. Tive um caso com o Nick Dunn desde abril de 2011 até julho deste ano, quando a mulher dele, Amy Dunn, foi dada como desaparecida. Nick era meu professor na Escola Superior de Educação de Cartago do Norte. Ficámos amigos e depois a relação transformou-se em algo mais. Andy detém-se para aclarar a voz. Uma mulher de cabelo escuro atrás dela, pouco mais velha do que eu, estendo-lhe um copo d'água que ela bebe rapidamente com o copo a tremer. Estou profundamente envergonhada com o facto de me ter envolvido com um homem casado. Vai contra todos os meus valores. Acreditei sinceramente que estava apaixonada. Começa a chorar e a sua voz vacila. Apaixonada por Nick Dunn e que ele estava apaixonado por mim. Ele disse-me que a relação com a mulher tinha chegado ao fim e que se iam divorciar em breve. Não sabia que Amy Dunn estava grávida. Estou a cooperar com a polícia na investigação do desaparecimento de Amy Dunn e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ajudar. A sua voz é um fiozinho, uma voz de criança. Ela levanta os olhos para a muralha de câmaras à sua frente e parece chocada, baixando novamente o olhar. As suas bochechas redondas transformam-se em duas maçãs vermelhas. Eu... Começa a soluçar. E a mãe? Aquela mulher tem de ser a mãe dela. Tem os mesmos olhos, excessivamente grandes, de desenho animado japonês. Põe um braço por cima do ombro. Andy continua a ler. Estou tão arrependida e envergonhada por aquilo que fiz. E quero pedir desculpa à família de Amy pela parte que tive na sua dor. Estou a cooperar com a polícia na sua investigação. Oh, já tinha dito isto. Esboça um sorriso ténue e envergonhado. E o corpo de imprensa solta risinhos abafados e encorajadores. Pobre miúda, diz a ruiva. Ela é uma putéfiazinha, não merece piedade. Não posso acreditar que as pessoas sintam pena de Andy. Recuso-me literalmente a acreditar nisso. Sou uma estudante de 23 anos, prossegue ela. Só peço alguma privacidade para sarar as feridas durante este tempo muito doloroso. Boa sorte com isso, murmuro eu. Enquanto Andy se afasta e um agente da polícia recusa responder a quaisquer perguntas, e se vão os dois embora para longe da câmara, dou comigo a inclinar-me para a esquerda, como se pudesse segui-los. Pobre inocente, diz a mulher mais velha, parece aterrorizada. Afinal, parece que sempre foi ele. Andava com ela há mais de um ano. Sacana. Desi dá-me um toque com o cotovelo e regala os olhos numa pergunta. Eu sabia do caso amoroso? Estava bem? O meu rosto é uma máscara de fúria. Pobre inocente, uma ova. Mas posso fingir que é por causa da traição. Aceno afirmativamente e esboço um sorriso débil. Estou bem. Estamos prestes a ir embora quando vejo os meus pais, de mão dada, como sempre, a dirigirem-se ao microfone lado a lado. A minha mãe parece ter ido cortar o cabelo. Pergunto-me se devia ficar aborrecida com o facto dela ter feito uma pausa a meio do meu desaparecimento para se alindar. Quando alguém morre e os familiares seguem com a sua vida para a frente, ouvimos-los sempre dizer: fulano de tal havia de querer que fosse assim. Mas eu não quero que seja assim. A minha mãe fala. A nossa declaração é breve e não respondemos a perguntas depois disso. Em primeiro lugar, obrigada pelas tremendas manifestações de apoio à nossa família. Parece que o mundo ama tanto Amy quanto nós. Amy, sentimos a falta da tua voz quente e do teu bom humor, da tua vivacidade de espírito e do teu bom coração. És, na verdade, incrível. Vamos devolver-te à nossa família, eu sei que sim. Em segundo lugar, até esta manhã não sabíamos que o nosso genro, Nick Dunn, tinha um caso amoroso. Desde o início deste pesadelo, que ele tem estado menos envolvido, menos interessado e menos preocupado do que devia. Dando-lhe o benefício da dúvida, atribuímos esse comportamento ao choque. Com aquilo que sabemos agora, já não sentimos a mesma coisa. Assim sendo, retiramos o nosso apoio a Nick. À medida que a investigação prossegue, resta-nos a esperança de que Amy volte para nós. A sua história tem de continuar. O mundo está pronto para um novo capítulo. Amém, diz alguém.